Damião Experiência, Damião Ferreira da Cruz, Damião Ferreira da Cruz, música e letra de Damião Ferreira da Cruz, canta Damião Experiência. Oh, ai, elefante, olha, escuta só esta canção que eu fiz para os cordões. Escuta só esta canção que eu fiz para os cordões. Eles usam terno e gravata. Olha só esta canção que eu fiz para os cordões. Eles botam terno e gravata e vão para as televisões. Vou falar em prisões. Frustração do cordão, frustração dos cordão, frustração dos cordão.